Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar compartilhando a Bíblia Sagrada com os irmãos e louvamos a Deus por essa oportunidade. Na semana passada, nós trabalhamos com o livro de Amós e hoje nós vamos trabalhar com outro profeta menor. Menor por causa da extensão do livro, tá bem? Não é porque a mensagem é de valor menor, porque é menos significativa. Não, toda palavra é divinamente inspirada pelo Senhor. Eles são chamados de profetas menores porque têm cartas menores. Textos menores, tá bem? Então nós chamamos de profetas menores. Agora, esse livro, que é um livro, mas ao mesmo tempo um capítulo somente, e que então nos dá a oportunidade de fazer a devocional. Devocional de um capítulo, nesse caso, devocional de um capítulo, que é a extensão total do livro, devocional do livro de Obadias. É também, como Amós, um livro que aponta para o juízo de Deus, que fala sobre o juízo de Deus. Nesse caso, o juízo de Deus sobre Edom, os edomitas. Mas, na verdade, esses textos são importantes, mesmo para o judaísmo, para tratar do chamado Dia do Senhor. Claro que eles têm, o judaísmo tem uma outra interpretação acerca do Dia do Senhor, porque eles ainda não reconhecem Jesus como o Messias. Então, eles têm uma outra interpretação desse dia do Senhor, né? Dessa escatologia, desse dia em que todas as coisas vão entrar no lugar. E, para eles, isso tem ligação direta e quase que exclusiva com a nação de Israel. No entanto, para nós, o dia do Senhor não só trata aqui do contexto histórico de Obadias, trata, sem dúvida nenhuma, do povo de Israel e aponta de modo categórico para o dia do Senhor que ainda estamos esperando na segunda vinda. Tá bem? Na segunda vinda, nós teremos então o dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Agora ele vem como justo juiz. Ele veio em graça, em misericórdia, em amor. E agora ele virá também em amor, mas principalmente no aspecto da justiça, porque o amor de Deus é justo e a justiça de Deus é um ato de amor. Muito bem, então nós faremos assim, faremos a leitura do capítulo ou do livro de Obadias, faremos a devocional tendo essa ideia principal, o dia do Senhor, o juízo do Senhor, o castigo que vai ocorrer para aqueles que não estão no Senhor e profanaram o seu nome, desobedeceram as suas ordens e o dia do Senhor como um momento de grande virada e transformação na eternidade, porque depois do dia do Senhor, então, nós viveremos eternamente aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que são salvos, de fato, nascerão de novo, vão viver eternamente com Deus em plena comunhão, tá bem? Então, hoje é o livro de Obadias, profeta menor. O livro é pequeno, por isso é chamado de menor. É tão pequeno que para nós que fazemos a devocional de um capítulo, nós vamos fazer um capítulo e é o livro inteiro. E trata do juízo de Deus e do dia do Senhor. Tá bem? Espero que essa palavra nos abençoe e nos deixe alertas, porque esse dia está chegando. Antes disso, faremos a leitura devocional a nós enviada pelo irmão participante da equipe do WhatsApp e do blog, o irmão Everson. Faremos essa leitura e logo em seguida a leitura bíblica vai ser uma devocional muito curta mesmo. Aproveitando mais uma vez, eu digo a você, se quiser fazer a inscrição de alguém ou mandar o número de alguém para fazer parte desse grupo de WhatsApp, é só enviar nesse telefone uma mensagem e nós inserimos essa pessoa. Peça permissão a ela, é claro. E se é você mesmo, você pode enviar o seu número e nós, com alegria, vamos inseri-lo ou inseri-la nesse grupo que recebe 4, 5 devocionais por semana. O WhatsApp faz esse trabalho. Estamos indo hoje para o livro de número 28 da Bíblia, mais 5 séries que foram feitas. Então, há um acervo enorme do WhatsApp que foi para o blog. O blog tem o endereço bloglogos7.blogspot.com. Quem gerencia esse blog é a nossa missionária Vivian Lopes. E você pode ir acessando o blog e ter esse acervo. Eu fico imaginando, nós estamos tranquilamente fazendo um capítulo por dia, já contei isso para vocês. Imagino se pegarmos um líder, né, ou vários líderes que desejam fazer sinopses desses livros ministrados e trabalhar com pequenos grupos, é um verdadeiro acervo, porque a devocional sempre traz algum elemento, não só a leitura do texto, mas algum elemento histórico, algum elemento linguístico, algum elemento devocional mesmo. E então já é uma possibilidade desse líder, ou para você como líder, fazer um extrato de dois capítulos, um capítulo, dois, três, quatro até, e fazer um estudo com pequenos grupos. Tem material aí para 4 anos, né? Nós já estamos aí há 4 anos fazendo esse trabalho. O blog tem esse endereço, então acesse. Se você não vai fazer um pequeno grupo, de qualquer maneira quer ouvir uma mensagem, tem lá um acervo enorme, com 28 livros a partir de hoje da Bíblia, mais 5 séries. Então, uma bênção. Está à disposição da igreja e nós estamos aqui para isso mesmo, para servir o corpo. E se você deseja ouvir sermões, pequenos sermões, alguns menores, outros maiores, mas Nós começamos no mês de maio, já completamos 2 meses agora, no YouTube também. Então, acesse Metanoia, vou falar devagar, Metanoia, tudo junto. Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, e você vai encontrar já, acho que uns 10, se não me engano, 10 mensagens, e poderá ser edificado por elas. Se não ouviu, comece a ouvir. E se você tem ouvido a última, agora fala sobre o segredo da felicidade, a mais recente. Falou sobre o segredo da felicidade. Tem umas 4 dias, uns 4 dias de postagem, 4, 5 dias, e 7 passos para você ter uma vida feliz. Outro já está gravado e logo, logo nós teremos outra postagem. Então, você pode ouvir aí quando quiser. No canal do YouTube Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Muito bem, vamos fazer a leitura devocional a nós enviada e depois já vamos para o texto com aqueles dois pontos que nós destacamos. A graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus é melhor do que a vida. O jugo de Jesus é suave. Jesus convidou os cansados e sobrecarregados a virem a ele e prometeu-lhes alívio e descanso para a alma. Propôs-lhes uma parceria quando disse: Tomai sobre vós o meu jugo, e convidou-lhes para se matricularem na escola do discipulado. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus conclui dizendo: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra suave na língua grega traz a ideia de adequado. Então, a palavra é adequada. Jesus, como carpinteiro, fazia cada jugo sob medida. O jugo de Jesus não esfola nosso pescoço, nem nos escraviza. O jugo de Jesus liberta. Concordo com Agostinho de Hipona quando disse: Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. O irmão nos manda um abraço e uma palavra de bênção, e nós também o abençoamos, a família, e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Façamos então a leitura desse breve capítulo e com isso trabalharemos mais um livro da Bíblia, Obadias. O juízo de Deus sobre Edom. Eis, pois, a mensagem que Yahvé, o Senhor Deus, enviou a Obadias por meio de visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: Levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Vê, eu te farei pequeno entre as demais nações, serás tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo, quem poderá me derrubar na terra? Ora, ainda que subas muito alto, como a águia, e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Yahvé. Se roubadores o atacassem, saqueadores, no meio da noite, o surpreendessem, não furtariam somente o que lhes bastasse? Oh, como estás destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos para trás? Contudo, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros mais secretos e estimados. Todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti os teus melhores amigos, aqueles que comendo o teu pão são os mesmos que prepararam armadilhas para os teus pés. De fato, não há entendimento algum em Edom. Só um parêntese, lembro a você que os edomitas são descendentes de Esaú, tá bem? Os edomitas são descendentes de Esaú, por isso essa menção no versículo 6. Então, os descendentes de Esaú passaram a se chamar edomitas e deram origem à localidade Edom. Muito bem, irmão de Jacó, né? Irmão de Jacó é Esaú. E nesse momento há um juízo de Deus contra Edom, contra os descendentes de Esaú. Versículo 8. Naquele dia, afirma Yahvé, exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os teus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os teus guerreiros serão eliminados dos montes de Esaú. E isso te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Aqui Israel é, o povo israelita é descendente de Israel, que tinha como nome Jacó. Depois de um encontro com Deus, o nome dele foi transformado de Jacó para Israel. Então, o versículo 10 está dizendo: você promoveu, Esaú, uma matança, os teus descendentes promoveram uma matança contra o povo israelita. Tá bem? É isso. Os descendentes de Esaú promoveram uma matança contra os israelitas. Por isso o nome Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado serás para sempre. No dia em que estivesse próximo, mas do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu os seguistes e agistes da mesma maneira que eles. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão. Então, esses dois povos eram povos irmãos. E Deus está estabelecendo o juízo. Ora, sendo povos irmãos, não era para que vocês ficassem satisfeitos com essa matança, né? E participassem dela. Tampouco se alegrado com a destruição do povo de Judá, né? Os judeus, reino do sul do grande estado de Israel, né? Com a destruição do povo de Judá, nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Irmãos e irmãs que já estão há mais tempo, eu vou parando, porque graças ao bom Senhor, sempre nós temos tido a entrada de novas pessoas. E aquilo que para nós é comum desde a infância, para outros não. Outros não tiveram esse privilégio. Então, nós temos que situar pelo menos um pouquinho para que as pessoas entendam o que significa. Versículo 13: jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo. Deus está pegando duro aqui com os descendentes de Esaú. Não devias ter feito emboscadas nas encruzilhadas a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Irmãos, vocês estão ouvindo uma pudolzinha, e quando soltam bombas aqui, rojões, né? Aí não tem jeito. Eu ia dizendo, irmãos, que quando gatos surgem no pedaço e rojões também na cidade, aí elas ficam quietinhas no geral, mas nessa hora é mais difícil, né? Eu costumo brincar até que de vez em quando não está com barulho nenhum, elas estão querendo participar do sermão, porque a própria criação não é bem um sermão, né? É uma devocional, mas a criação também quer louvar e bendizer o nome do Senhor. Muito bem, eu ia dizendo, vou repetir, não devias ter feito emboscadas nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Então aqui encerra no versículo 14, o versículo 14 encerra a palavra de juízo de Deus contra os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que vai se chamar Israel. Tá bem? Então, para localizá-lo, aqui encerra. E agora, do versículo 15 a 21, nós vamos ter ainda a continuidade aos pagãos, mas já a bênção para Israel. Esse conflito entre os irmãos, primos e parentes, irmãos, para a nossa infelicidade, continua há milênios e nos entristece, é claro. Mas nós não podemos deixar de aprender com a Bíblia uma coisa: nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. No livro de Amós, inclusive, uma grande parte do livro foi o castigo para o próprio povo de Israel, como nação, tanto no Reino do Norte, onde eles se chamavam Israel, como no Reino do Sul e Judá. Castigo tão duro que Deus chegou a falar: olha, eu vou fazer com a cidade de vocês o mesmo que eu fiz com Sodoma e Gomorra. Então o Senhor não poupa, não deixa, não é um pai que deixa o filho sem a devida correção. Desde Israel até os outros povos, lá em Amós, nós vemos, lá você tem a correção dos moabitas também. E infelizmente, eu ia dizendo, apesar do aprendizado de que Deus é o justo juiz e de que ele tem um dia preparado para encerrar todo o mal, o dia do Senhor, é duro ficar lendo na história e vendo agora a história com a matança de lá para cá e de cá para lá. Uns já prevaleceram num momento, outros prevaleceram em outro momento, mas, de qualquer modo, para nós nunca é nem será confortável saber que as pessoas participam desse mal. Castigo aos pagãos e a bênção a Israel, do 15 ao 21. Eis, portanto, que o dia do Senhor está muito próximo. E esse dia vem sobre todas as nações. Opa, olha aí. Esse dia vem sobre todas as nações, Como fizeste o teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Guarde isso, versículo 15, capítulo 1 de Obadias. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Isso está para acontecer no dia do Senhor. Irmãos e irmãs, o nome Obadias significa em hebraico servo ou adorador do Senhor. E como os demais profetas chamados por Deus para proclamar a sua palavra, Obadias também afirma a sua autoridade profética e a procedência da mensagem. A expressão hebraica Yon, Yoah, dia ou tempo de Yahvé, ou do Senhor, é o dia, ou é um dia, né? O dia, ou um período, ou é o dia, ou é o período, tá bem? Então, isso dá margem para nós conversarmos bastante, quando é o caso, se isso é um dia ou se é um tempo completo, se é um período, né? Um tempo na qual o próprio Deus julga e castiga. Irmãos, aqui que eu quero chamar a atenção hoje novamente. Deus julga e castiga. Ele é o justo juiz e ele dá a pena severa e abertamente seu povo e todas as nações da terra, a seu povo e todas as nações da terra, sem que haja nenhuma exceção ou escape à sua justa ira. Sofonias vai trabalhar isso. Capítulo 1, 14 a 18. Outros, Ezequiel vai trabalhar também, né? Então, todos os dias do Senhor são apenas prelúdios ou prenúncios, tá bem? Sinais do grande dia final, o dia do julgamento para a eternidade. Esse dia está chegando, está muito mais perto do que qualquer pessoa possa imaginar. O grande dia final, o dia do julgamento para a eternidade. Apocalipse 19, 11 a 21, trata disso. E o estabelecimento completo e definitivo do reino do Senhor. Apocalipse 20, de 1 a 6. Assim, o tempo de Yahvé, o tempo do Senhor, está próximo para todos os povos em todo o mundo. Irmãos, a palavra de hoje é isso. O tempo está próximo para todos os povos em todo o mundo. É claro que houve um primeiro trecho do versículo 1 a 14, que nós falamos do juízo de Deus sobre Edom. Já falamos em Amós, o juízo sobre Obadias. Mencionei o juízo sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Amós também fala do juízo sobre Judá e sobre Israel. Então, há vários dias que Deus vem operando, mas eles são prenúncios ou prelúdios do grande dia. E não há exceção. Isso é o mais importante hoje. Onde haverá o estabelecimento completo do reino do Senhor. Está próximo, irmãos, irmãs, para todos os povos em todo o mundo. Se já havia um vislumbre escatológico comunicado pelo termo naquele dia, versículo 8, nós estamos aqui por volta de 700, 750 a.C., aqui se torna o dia perfeito. O dia do Senhor, então, não é uma questão só de quando Jesus veio ou depois de Jesus. Não, esse dia do Senhor já está anunciado. Você pode ir até de 750 até 850, tá? Para ficar confortável. São as possibilidades de Obadias aí da época. Então, se já havia naquela época uma visualização desse dia do Senhor, chamamos de escatologia, um vislumbre escatológico comunicado pelo termo naquele dia, como no verso 8, aqui se torna o dia perfeito. O dia do Senhor traz juízo. O que vai acontecer, pastor? Juízo, irmão. Juízo às nações. E juízo não só às nações, mas a cada pessoa. Individualmente, todos nós prestaremos conta do que fizemos com a nossa vida. Então, atenção a todos nós. É claro que em nenhum lugar ninguém está aqui falando de passar toda a trajetória com a inerrância, sem ter cometido algum erro na história. Isso não deve amedrontar você se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Esse erro, esse pecado foi perdoado, foi lavado. Então ninguém está falando de não errar, não ter errado nunca. Inerrância ou infalibilidade, né? Alguém que nunca falhou, ou impecabilidade, alguém que não pecou. Não estamos falando disso, mas estamos falando de um processo onde, mesmo errando, falhando, pecando, você se arrepende e, depois de se arrepender, toma uma decisão pelo caminho, que é Jesus, pela verdade, que é Jesus, pela vida, que é Jesus. E aí começa uma nova trajetória. A partir de um novo nascimento, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram no sentido do pecado. Você não é mais escravo da lei, da morte, não é mais escravo da lei do pecado e da morte. Agora você é livre para servir ao Senhor, é servo. O jugo dele, como nós vimos na devocional, é uma bênção para nós. Estarmos debaixo da sua autoridade é uma bênção para nós, é o adequado para nós. Então não é que cada pessoa do planeta vai ficar com esse medo de cometer um erro, não vai viver com o Senhor eternamente. Não. O que vai definir isso é se você, tendo percebido esse erro, falha, pecado, o Espírito Santo convenceu você de que isso é um elemento distanciador de Deus, você está ficando distanciado de Deus. Por isso distanciado de si mesmo e por isso também distanciado do próximo, aí você vai aceitar a Jesus como Salvador do seu pecado e como Senhor da sua vida e vai começar uma nova trajetória. Ainda poderá passar por algum elemento desagradável? Sim. O apóstolo Paulo teve uma briga com Pedro, uma desavença com Barnabé. Com Pedro foi por uma causa, que Pedro se fazia gentil quando estava com gentios, se fazia judeu quando estava com judeus. Depois, com Barnabé, Paulo se desentendeu porque João Marcos decidiu, o autor do terceiro livro da Bíblia, né, na sequência, e o primeiro evangelho a ser escrito. João Marcos quis voltar da viagem missionária e Paulo se desentendeu com Barnabé. Então, eu estou falando desse caso, mas há casos muito mais difíceis. Com Paulo mesmo, né, que era temente a Deus, mas segurava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Com Pedro mesmo, que andou 3 anos com Jesus e depois o negou 3 vezes na véspera da sua crucificação. Nós temos coisas assim de arrepiar os cabelos, irmãos. Mas essas pessoas se arrependeram dos seus pecados e continuaram, então, a seguir a Jesus, Então você pode se arrepender e começar a seguir Jesus, ou você pode se arrepender e continuar a seguir Jesus. E no seguimento de Jesus você vai fazer como Deus falou para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Você vai à busca da perfeição. Você vai à busca do ideal. Mas na busca do ideal pode incorrer em alguma falta. Peça perdão sinceramente. Perdão sincero é aquele que vem acompanhado de arrependimento. Que pedir perdão só de a boca para fora não resolve. Tem que estar arrependido do que fez. E arrependimento sincero, a gente verifica se houve fruto do arrependimento, se você mudou de atitude. Se não há fruto, então não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, o pedido de perdão é nulo, é falacioso, é só palavras, são só palavras, né? Então, irmãos, para a gente ir encerrando, porque depois é só o completar dessa palavra para Israel, o grande ponto aqui, primeiro o juízo de Deus sobre Edom, para ficar, né, mais claro, sobre os edomitas. Em segundo lugar, o anúncio do dia do Senhor, dizendo que está próximo. E em terceiro, eu digo para você hoje, assuma isso. O dia do Senhor está próximo, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou ser um seguidor de Jesus, um discípulo, seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, um missionário de Jesus, ou não. Eu sei que as pessoas já não gostam quando se veem, quando ouvem falar, muitas pessoas não gostam. Quando ouvem falar de discipulado, porque parece que a gente quer desmontar tudo que a igreja está fazendo. Olha, sob certos aspectos, tem que desmontar mesmo. Nem tudo, mas muita coisa que nós fazemos não tem a ver com o projeto do reino. Tem atividade religiosa. Então, tem que desmontar para que todos e todas, toda criança, comece a se tornar seguidora de Jesus, com a sua inteligência, com a sua livre e espontânea vontade, mas sendo instruída no caminho do Senhor, comece a seguir a Jesus, porque o juízo final, o terceiro ponto então, é o juízo que estava próximo e está próximo hoje, ele se dará. Num abrir e fechar de olhos. Então, irmão, tome uma decisão, irmã, tome uma decisão hoje. O dia do Senhor traz juízo às nações, juízo. E nos chama, brincando aqui, fazendo um trocadilho, então nós precisamos ter juízo, porque o dia do juízo está chegando, é hora de ter juízo e ser um cristão para valer. Inclusive, aqui fala sobre Edom e a salvação e a descendência de Jacó, que é o povo de Israel. A situação será invertida, como paga pela hostilidade de Edom, aqui é o contexto, né, de Obadias, para com o povo de Deus, conforme os detalhes declarados do versículo 11 a 14, que nós já lemos. A censura que Ezequiel fez contra Edom, Ezequiel 35, reflete um princípio semelhante de punição cabível ao crime. Punição cabível ao crime. Do mesmo modo que os edomitas profanaram o santo nome de Yahvé, com seus cultos e bebedeiras, também as nações beberiam cada vez mais. Contudo, seriam embriagadas com as bebidas amargas das aflições decorrentes do juízo de Deus, Jeremias 25, 15 e 16, Jeremias 49, 12. Citação, rodapé, livro de Obadias, BKJ. Abre e fecha aspas aí, na sua mente mesmo. Então, irmãos, juízo sobre Edom, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está cada vez mais perto. Esse dia, em terceiro lugar, é dia de juízo. E como é dia de juízo, nós precisamos ter juízo. O que nós vamos apresentar para o Senhor quando nos estivermos diante dele? Seremos julgados por toda a nossa vida. E o que nós vamos apresentar? Quanto ao pecado, ele mesmo providenciou um sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo, sangue remidor. A graça dele, que nos salvou, que nos justificou, que nos salvou, também nos santificou. Tudo obra de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas há uma questão importante. Aquilo que Deus concedeu para você, chamado de dois talentos, um talento, dois talentos, cinco talentos, por Jesus, é a sua vida. O que você vai apresentar da sua vida para ele? Em todas as áreas. Toda a sua vida. Não vou falar de uma área. Nem só da área missionária, nem só da área de missão. Não. Toda a sua vida. Porque é o fruto daquilo que ele criou. Ele criou você. Como você vai se apresentar? Como uma árvore frutífera, que no devido tempo dá o seu fruto, frutífera, próspera, como eu compartilhei no Salmo 1, na ministração mais recente, no YouTube, né? O Segredo da Felicidade. O que você vai apresentar como fruto de vida e também como fruto missionário? Vida e missão. Vida e missão. Vida e missão. Do mesmo modo como bebeste da minha punição no meu santo monte, versículo 16, todas as nações ao redor, igualmente, o sorverão sem parar, embebedar-se-ão de castigo até o fim, e serão como se jamais tivessem existido. Ai, eu digo, ai, Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia. Contudo, no alto do monte Sião haverá livramento, e lá estarão todos os que escaparam, e ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá sua herança. É claro que os judeus vão falar do texto na perspectiva do povo de Israel. Ponto, é óbvio. Eles vão falar sobre a casa de Jacó e da linhagem do povo israelita. Tudo bem, compreendemos isso, é a perspectiva deles, até que os olhos sejam abertos para entender que o Messias de Israel é Jesus. Mas eles vão trabalhar basicamente com a descendência de Jacó, possuindo a herança, só que nós sabemos que essa descendência de Israel não fica na etnia hebraica, nem naqueles que se converterem ao judaísmo. Não, a descendência de Jacó ou descendência de Israel é para todos aqueles que aceitaram o Messias de Israel. Então, a casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José, filho de Jacó, tá bem? Como que labaredas. A descendência de Esaú, irmão de Jacó, será como a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que nenhum de nós queira ser casa de Esaú. Tem um componente histórico, com endereço, com um povo, né? Os edomitas. Tem um endereço? Tem. Tem uma época? Tem. Tem um contexto específico? Tem. Mas isso se lança para além da vinda do Messias, para nós. Seremos casa de Jacó ou casa de Esaú? Casa de José, salva no Monte Sião, ou seremos casa de Esaú, que será condenado? E assim será porquanto Iavé o disse. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá, as terras entre a planície costeira e as montanhas ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria e Benjamim e se apossará de Gileade. Isso tudo tem endereço histórico e data, e tudo isso foi escrito e aconteceu, e só que isso nos projeta para além daquele momento histórico. 2021. Os cativos do exército dos israelitas tomarão posse do território dos cananeus até Serepta. Aconteceu. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, ocuparão as cidades do Neguebe. Aconteceu. O povo de Deus, vitorioso, haverá de subir o monte Sião. Sião governará a montanha de Esaú e Yahvé será o rei. Isso aconteceu, mas também está para acontecer. Quando Yahvé será o rei. Ele já é rei, mas ele será o rei para todas as nações e as pessoas de todos os povos, de todas as épocas que habitaram com ele no Monte Sião, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Que Deus te abençoe nessa breve devocional e nesse livro de Obadias. Número 1, lembre, o juízo de Deus vem sobre Edom. Número 2, lembre, o dia de Yahvé está próximo. Número 3, lembre, o dia de Yahvé é dia de juízo. Dia de juízo. E nesse juízo todos nós, então, responderemos pelo que fizemos da nossa vida e como realizamos a missão que lhe agrada. Também só a vida não vai ser suficiente para Deus. Ele te colocou aqui como reino e sacerdócio. Só a missão também não vai valer se a sua vida não é condizente com as práticas que a palavra nos ensina. Então, é vida e missão. Missão e vida. Vida e missão, missão e vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.